Isso no país da monotonia, de azepão. Plebeu com história raso na seraça, piranha astral. Disappointed, but not surprised. Paranoide capivara, no ponte de Monte Cristo, capota Coreia do Norte, Gilmar de aparência desagradável, avestruz da morte, mãe só se for de gatos, Nicolai Molotov, japonês satanística de carga explosiva. Churrasco de miojo, pominho, escândalo e ato preparo. Coringa capitalista, abelha na persiana. Hulk agiota, foda-se, naufrago de aquário. Pico da Glock, o Jorge do Brasil nunca levado a Sérgio. O Jorge no Brasil nunca levado a Sérgio. O Jorge no Brasil nunca levado a Sérgio. O Jorge no Brasil nunca levado a Sérgio. Alice do país da monotonia, azepando. Plebeu com score raso na Serasa, piranha astral. Disappointed, but not surprised. Paranoide capivara, o conge de Monte Cristo, K-pop da Coreia do Norte, Gilmar de aparência desagradável, avestruz da morte, mãe só se for de gatos, Nicolai Molotov, capoeiro saita mística de carga explosiva, churrasco de miojo, palminha, escaminto de apepare, coringa capitalista, abelha na persiana. O que agiota, foda-se, náufrago de aquário, pico da Glock. O Jorge no Brasil nunca levado a Sérgio. O Jorge no Brasil nunca levado a Sérgio. O Jorge no Brasil nunca levado a Sérgio. O Jorge no Brasil nunca levado a Sérgio.